atolar a pampa. Vai atolar a pampa. Só necessito de uma empurrada. Só de uma empurrada pra gente sair. Desce aí, minha filha. Desce aí, minha filha. Ajuda é, ajuda é, ajuda é. Pra sair do atoleiro. Sair deste atoleiro. Só no empurrão, só no empurrão, só no empurrão. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Vai atolar a pampa. Vai atolar a pampa. Só necessito de uma empurrada. Só de uma empurrada pra gente sair. Desce aí, minha filha. Bora, bora, força! Força, empurra aí! Ai, ai, tá saindo, tá saindo, tá saindo! De novo, empurra, empurra, empurra! Acelera, acelera aí, meu, acelera! Vai atolar a pampa. Vai atolar a pampa. Só necessito de uma empurrada. Só de uma empurrada pra gente sair. Desce aí, minha filha. Desce aí, minha filha. Ajude aê, ajude aê, ajude aê. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Pampa, pampa. Ó, oh, ó, oh, tá saindo, empurra. Empurra, empurra. Sobe, sobe. Ei, ei, vocês vão deixar. Ei, volta aqui, irmão. Ei, volta aqui.